Não há nada além. Eu estou aqui. E você aí? Afinal, não é tão ruim. Eu vou muito bem. E você também. Estou tão só. Não há nada além. Eu estou aqui. E você é. Não é tão ruim.